Aqui na terra não tenho que temer, não há nada a perder, sou livre como um pássaro. O meu Senhor deu a vida por mim, ninguém me amou assim, com esse amor tão grande. Olhando o céu, contemplo as estrelas, imagino a grandeza do Senhor que me salvou, que se humilhou sem pecados lá na cruz, entregou a sua vida, o seu nome é Jesus. Eu vou abrir meu coração e com toda a minha fé eu vou dar tudo de mim. Já decidi entre a fé e a razão, com Jesus na minha vida não há nada a perder. Aqui na terra não tenho que temer, não há nada a perder, sou livre como um pássaro. O meu Senhor deu a vida por mim, ninguém me amou assim, com esse amor tão grande. Olhando o céu, contemplo as estrelas, imagino a grandeza do Senhor que me salvou, que se humilhou sem pecados lá na cruz, entregou a sua vida, o seu nome é Jesus. Eu vou abrir meu coração e com toda a minha fé eu vou dar tudo de mim. Já decidi entre a fé e a razão, com Jesus na minha vida não há nada a perder.